Goiânia, 5 horas. Comunicando, ZYF 690, onda tropical, 4.985 kHz, 60 metros. ZYE 440, onda curta, 11.815 kHz, 25 metros. ZYH 753, onda média, 50 kW, 1.270 kHz. Rádio Brasil Central AM. Estúdios instalados na Avenida Costa e Silva, esquina com Dom Abel, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiás. A Cauã canta no Angico, na Capoeira o Socó, Siriema no Cerrado, no Grotão o Chororó, Sabiá na Laranjeira e a Perdiz no Cafundó. Este é o Goiás Caboclo, este é Jazão Abrão, simples como as coisas do sertão. Programa Jazão Abrão, porque você merece o melhor. Como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. Abra as cancelas do seu coração e deixe entrar de mansinho as modas do meu sertão. Modas feitas de amor, de carinho e de pura emoção. E para tanger a boiada da saudade no estradão da sua alma, chega no seu rádio o caboclo Jazão Abrão. Simples como as coisas de Goiás. Goiás é saudade, em tudo que falo, às vezes me calo, por esta razão, mas o Valdomiro. Nós estamos iniciando pela Brasil Central de Goiânia, como acontece há tantos e tantos anos, nosso Goiás Caboclo. A verdade musical do sertão do meu Brasil. Brasil! Eu sou Jazão Abrão, um tocador de saudade, um tocador de modão. Às vezes toco junto saudade e também modão. O sol brota no monte, já me encontra na labuta. Orquestra dos passarinhos, sou o primeiro que escuta. No conjunto sou maestro, a enxada minha batuta. Seu compasso é harmonia dissonante, diminuta. Solto a voz nesse momento, e quem não tem sentimento, garante que sou biruta. Quem tem sensibilidade aprova minha conduta. Vivendo aqui no sertão, minha saúde é enxuta. Me trato com raizada e até concedo consulta. Quase um homem das cavernas, fui criado numa gruta. Sou tratador raizeiro, não se forma com dinheiro na medicina matuta. Sertão só é doutor, quem aprende executa. Não barganho essa ciência, por um diploma fajuta. Por uma lista do estômago, com polvilho de araruta. O amargo do pau-pirira, boldo e raiz de Buda. De algum outro sofrimento, se precisar benzimento, que vem de ciência oculta. Eu faço faço minha meizinha com que eu mato me faculta. Raiz que tiro do chão e casca de algumas frutas. O cerrado é um celeiro dos remédios que resulta. A medicina moderna de charlatão me insulta. Mesmo mal compreendida, por nada troco essa vida. Eu não aceito permuta. O sol já vai descampando, eu ainda estou na luta. Caboclo pega o batente de maneira resoluta. Eu vou tirar mais um hito, nem que use a força bruta. Porque amanhã é domingo, vou pra venda do chicuta. Tomar uma aguardente, pois tenho nesse ambiente segurança absoluta. Pois é, chegado o momento, gente, da nossa dose dupla de saudade, né? O seu artista preferido cantando em dose dupla. Essa dose dupla foi me sugerida, entre outras pessoas, pelo Joaquim Gouveia, poeta e cantador de Goiás, meu querido Joaquim Gouveia. Pequenina é um lindo jardim em flor. Não tenho luxo e riqueza, sou um simples lavrador. Mas tenho a viola afinada e a vida abençoada por Jesus, nosso Senhor. Em frente da minha casa tem uma linda paineira, dando um toque de beleza ali perto da porteira. No quintal tem um pomar e muitos pés de roseira, onde vem os beija-flores, borboletas multicores, sabiá, laranjeira. Tenho uma cartucheira pra fazer minhas caçadas. Também gosto de pescar lá no rio da Baixada. Me sinto muito feliz vendo a rocinha formada. Assim é meu dia a dia, tenho paz e alegria. Não preciso de mais nada. Levo o cachorro campeiro junto do corote d'água, ele fica o dia inteiro. Meu bem me traz o almoço, fico alegre e prazenteiro. Então fico descansando e com ela namorando lá na sombra. Programa Jason Abrão, a trilha sonora do seu coração. Na sua casa para te ver, não te encontrei. Acho que você escondeu para não me ver, eu desconfiei. Morena sem coração, não é assim que se faz. Nem que eu morra de paixão, na sua casa não volto mais. Ai, morena, deixa de judiação. Seus caprichos são demais, maltrata meu coração. Coração bom eu tenho, mas sou de opinião. Isso que você me fez, eu não lhe dou perdão. Fiz o juramento de nunca mais eu amar ninguém. Quem ama sofre demais, é isso que faz eu sofrer também. Só quem não tem sentimento não sabe o quanto eu padeço. É demais o meu tormento e nem a metade eu não mereço. Ai, morena, não pode ser desse jeito. Eu sei que o seu desejo é que eu morra de despeito. Assim também não pode, só você quer ter direito. Eu também preciso ter opinião no peito. Outro que te ama, não me engane, faça o favor. Porque se for indo assim, eu sei que o meu fim é morrer de dor. Devias compreender que não pode ser assim. Eu amo tanto a você e você não gosta de mim. Ai, morena, você foi os sonhos meus e agora não me quer mais. Vou te dar o meu adeus, adeus ingrato, amor, amor ingrato, adeus. Nunca mais serei escravo dos caprichos seus. Nunca mais serei escravo dos caprichos seus. Programa Jason Abrão, porque você merece o melhor.